O mundo aumenta ao meu redor, mudando a perspectiva. Por ela vou ser herói. Um homem formiga. Meu nome é Scott Lang. Passei 3 anos preso em São Quentin. Eu já errei tantas vezes, mas não quero mais essa vida pra mim. Só que tô sem dinheiro, a situação tá feia. Expulso do emprego, crime me rodeia. Eu só volto pra essa vida pra sustentar minha filha. Mas eu não posso voltar pra cadeia. Eu quero ser o melhor pra minha filha. Desculpe que é assim, mas seu pai é um ladrão. Só que eu não sabia. É que para alguém como eu existia uma missão. Porque você me escolheria. Eu vou treinar todo dia, dominando o poder da sua partícula. Então me tornaria um homem formiga. Reduzido a nível atômico, soldado microscópico. De bandido pra um herói icônico, atrás de um propósito. Pode crer. Isso é pela minha filha. É só por ela. Não é sobre salvar. Eu sou o salvo dela, dominando o poder da sua partícula. Então me tornaria um homem formiga. Então Hank me ensinei o que com anos de pesquisa você aprendeu. As formigas precisam de um líder, e esse cara sou eu. Então Hope me ensinei, pro plano dar certo eu tenho que lutar. O impossível não existe, basta um botão eu apertar. Numa chuva de balas, não sou atingido. Reduzindo minha massa, meu soco é um tiro. Alterando a proporção dos objetos, liderando um exército de insetos. Hoje eu sei que eu posso vencer. Nem contra um vingador eu vou fugir da briga, porque eu me tornei um homem formiga. Reduzido a nível atômico, soldado microscópico. De bandido pra um herói icônico, atrás de um propósito. Pode crer. Isso é pela minha filha. É só por ela. Não é sobre salvar meu mundo. É sobre salvar dela. Dominando o poder da sua partícula. Então me tornaria um homem formiga. Contra o jaqueta amarela, suprema arma secreta. Não consigo vencer a guerra desse tamanho. Eu tenho que reduzir pro seu traje destruir. Minha filha, eu vou partir pro reino quântico. Não existe tempo e espaço aqui. Pela eternidade vou encolher. Mas não chore, esquece. Minha filha, eu vou voltar por você. Sidney Cássio nos beats, tamo junto! Reduzido a nível atômico, soldado microscópico. De bandido pra um herói icônico, atrás de um propósito. Pode crer. Isso é pela minha filha. É só por ela. Não é sobre salvar meu mundo. É sobre salvar dela. Dominando o poder da sua partícula. Então me tornaria um homem formiga.